Matango, boa tarde. Márcio Cabral, reporte visual com local de pouso no Costa Azul. Web 5729, controle. Prossiga na escuta. Web 5729, chame Centro Recife, 1-3-3, decimal 2-5, alterno 1-2-5, decimal 1. 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5, 1. 5729, obrigado. Bom dia. Igualmente, bom voo. Dael Leda Hibride, transponder é 5122, se o controle em 119 decimal 35, cotejo. Fuguno 755, correto, 5122, confirmando o transponder, chame para acionamento no portão 8. Autorizado acionamento, chame para o táxi no 399, altímetro 1011. Salvador, boa tarde, Pantanal 4719. Boa tarde, Pantanal 4711. Tem aqui aprovado já o 360 para São Paulo Congonhas, aceita? Afirmativo. Pantanal 4711, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para Trive, após segue conforme o plano de voo apresentado. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda e Bride, o transponder é 5133 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Afirmativo, 360 foi autorizado para São Paulo, Congonhas, 10, direita da El, Leda. Após direto Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. 5133, transponder, 1935, controle, Pantanal 479. Confirmando 5133, o transponder, Pantanal 4711, chama para o acionamento, portão 612. Não, obrigado. Para ponte acionamento, tá 3217. Tá 3217, autorizado acionamento no pátio 5, chama para o táxi, o altímetro no 011. No 011, chamará para o táxi, 3217. Perdão. Eu passarei 2231, qual aeronave eu vou pôr o push? Ok, aguarde 2231, não tem uma aeronave da Gol puxando no 7, ok? Aguarde um instantinho, eu passarei 2231, é o número 2 no setor. Solou. Boa tarde, tem aqui o 360 para Brasília, aceita? Aceito, copio. Ok, Gol no 925, autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é 5123 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Brasília 360 para Zulu 17, decolada 10, curva direita, Arbor, transição Elefa 5123, 1935, controle, Gol 1925. Correto, 1925, chame para acionamento, portão 1. Guaraná, Gol 1925. Para táxi, chegou 1399, DOB 150, 4 horas e 9 minutos, está Fernando Galeão. Está autorizado o táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, QNH-1011, Gol no 399, bom voo e boa noite. Esse pátio, no ponto de espera 395, 399. O passaredo 2231, autorizado o acionamento na remota no 4, chama para o táxi, o altímetro no 0, 1-1. Alfa Tango, confirme destino Salvador. Da rotatória Kinegal no 0-1-1, o Charlie Alfa Tango. Hotel Lima Tango, prossiga em condições visuais, corredor Axé. Para o táxi, o TAN 3217, está com 182 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. Perdão, copiei 3 horas e 20 Campinas, o ProB é 02 a bordo, é isso? 182 a bordo. Ah, ok, errei longe, 182, vai seguir o Gol. Via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 1895, quando pronto, tem uma voa, uma boa noite, o TAN 3217. Muito obrigado, vai seguir o Gol via pátio 1 no Alfa Índia, chama a torre 118-9, tem um bom dia. Boa tarde, Papa Romeu, Oscar Mike Tango, prossiga em condições visuais pro do farol de Itapuã, QNH 10111, Oscar Mike Tango. Brasília, 4:30 a bordo e 3 horas de autonomia. Passaredo 2231 vai seguir o TAN que está saindo do pátio 3. O senhor vai via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895. Tenha um bom voo, uma boa noite. Passaredo 2231. O TAN vem pelo pátio 3. Nós vamos ingressar via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 1891. Uma boa noite. Rotação 3190, acione identificação, autorizado pro DITAP, desça para o nível 050, após DITAP, prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH no 0-1. Localizador, já está. 1395, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 3295, voa 9395. Mestre Cabravo, controle. Gente, Romeu Cabravo, atento a tráfego 1 hora, 2 milhas. Prosseguindo rumo oeste, mantendo 1000 pés um helicóptero Romeu Oscar Bravo, autorizado para cruzamento da Bahia. Salvador, muito boa tarde, LG 5720, Transfere 200, para 1-0. Boa tarde, Objeto 6720, acione identificação, desse via chegada Bonfi para 4000 pés, QNH 10-1-1, e reduza para 2509. Reduz 250 e a tentada 1009. Recente Hotel Lima Tango, autorizado frequência livre. Gona 399, decolou 53, controle 1935. 1935, 399, boa. Com 51, uma boa ideia a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, tá pronto pro táxi. 51, 4 horas e Salvador, tá livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1895. Tenha um bom voo, uma boa noite, trip 5219. Uno, Índia e Alfa, 118, 953, 5219. Paulo, Salvador, boa tarde, voo 077, posicionamento, tá na remota 1-2. Autorizado acionamento, chame táxi, o QNH 1011, o gol no 077. Chamaremos no 077. Mike Tang está em contato, radar 15 milhas, sudoeste do BR de Salvador, informa que nós estamos recebendo o modo Charlie. Oscar Mike Tang. Oscar Mike Tang copiou o controle. Papa Romeu, Oscar Mike Tang, o controle. Está em contato radar, 14 milhas, sudoeste do BR de Salvador, e só que não estamos recebendo o modo Charlie, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, Mike Tango, desça para 500 pés, QNH no 019. Frequência livre. Guardião 02, o controle. Controle incêndio, Guardião 02, QNH no 019. Gente, Mike, Eco Delta, prossiga em condições visuais pro do farol de Itapuã, reporte no ponto e da descida, QNH 1019. Direito 1219. Direito 1219, no 319. Uno 395, boa tarde, prossiga na Alfa e chame antes da taxa Juliette. Alfa chamando da Juliette, não sei onde. Mão 95. Rodão 895, Oscar Mike Tango. Guardião 02, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Torre Salvador, 1-8, da companhia, a sua cauda está livre, puxa, chame para o táxi. Mike Tango, estamos recebendo aqui na repetidora radar um helicóptero também da Polícia Militar, 500 pés no litoral, atento ao mesmo. Guardião 02, o Guardião 02 é, da presente está autorizado o cruzamento, da final da 1-0, prosseguindo direto para o pátio do Graia. Torrio, Charlie Alfa Tango, passou a rotatória, está 7.2. Ciente, Charlie Alfa Tango, final da 1-7, chame 3 milhas fora. Final da 1-7, chame 3 milhas fora, Tango. Então 3-2-1-7, decolou ao 5-8, com controle, 1-9-3-5. 1935, obrigado, boa tarde. Dois, dois, três, um, na Lima, tem na 1-0. Dois, um, sete, contato radar, suba para nível 360, ao cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. 2000 Leda, 360, sobe 3217, obrigado. 31190, autorizado final. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Vai seguir a aeronave guardião da Polícia Militar que está cruzando, vai cruzar sua proa para pousar direto no pátio do Graia. Vai bater a proa lá, silêncio do guardião, mostra a mais atenção. Gente, o trip vai ter pressão. O guardião está autorizado aí a pressão nas manobras, direto final Graia, informe no solo, vento 120 graus, 109. 120, apontará no solo, controlado, bate do Graia, guardião 102. Eu acho que o Mike Tango já avistado aí ao sul. Confirma o seu visual, ele bota para a Polícia Militar mais à sua esquerda, em torno de 2 milhas, a sua posição 10 horas. Acho que o Mike Tango tem o tráfego aqui. Ele deu passagem ao tráfego, ele vai pousar logo no pátio da polícia, ali lateral da cabeceira, no 7. Seu pátio, qual vai ser? Pátio 4, Tango. Então, ok, vai pousar direto no 4 ou vai pousar na pista? Na pista, Tango. Ok, então aguarde para girar a base, dando passagem à aeronave que está já para o final do pátio. Vai aguardar para girar a base, dando passagem à aeronave. Mostra lá que é Tango. Final de 3 milhas do Céu Alfa Tango. Fechou Alfa Tango, qual vai ser seu pátio? IBTA. Está autorizada a aproximação cabeceira no 7, parte BPA, informe no solo, vento 120 graus, 8 nós, Charlie Alfa Tango. Chama no solo, Tango. O tri passaredo, livre decolagem, vento 120 graus, 8 nós. Autorizada a decolagem, 3, 2, 3. Fiz o solo após início o táxi banho da companhia, tem livre, puxa. E acionamento no 8, chame táxi. Norte, Nordeste, para poder encaixar a base para 1-7, Mike com Delta. Nós chamamos que estão autorizados a girar a base, número 2, primeiro, outro helicóptero em Charlie Alfa Tango, para final curto para 17, parte VTA. Autorizado a girar a base, para pouso na pista 1-7. Oscar, Mike, por favor. Felipe 5219, Leia, mantendo 0. Leia, mantendo 2-9. Presidente Guardião 02, seu solo aos 01, livre corte frequência. Tango na final, travado, travado. Vocês estão com esta aproximação. Charlie Alfa Tango, informe no solo o pátio do terra. Charlie Alfa Tango já está na. Vai livrar programado, está autorizado aí o pátio EBTA direto e ao estacionar frequência livre, observado no seu táxi, vento, correção, seu solo considera 02. Tá, até a próxima. Vou chamar então o livre pouso 1-7, chame livrando o pátio no solo. Livre pouso para o Oscar, vai para o solo, passarinho decolou ao 02, controle 19 decimal 35. 1935, boa noite. Felipe, livre decolar, vento 1,50 graus, 8 nós, 5219. Manifesta a balança, 5219, 23. 2231, contato radar, suba para nível 340 na saída Momo. 340 na Momo, 2231. Salvador, boa tarde, com 077, com 07. 077 mantém a posição. Nove, três, cinco, obrigado. Seja Mike, tem o seu solo ao 03, ou estacionar para o terceiro. Seis, dezessete, boa noite, boa noite, Controle Salvador, boa noite, 35219, decolado, sai da árvore. Boa tarde, Trip 5219, contato radar, suba para nível 200 na saída Arbor. 200 Arbor, 5219. Controle, TAN 3190, chame por Salvador em 18, decimal 95. Oi, decimal 95, TAN 3190, uma boa. Boa. Autorizado pulso, vento 130 graus, 8 mais, está 3190. Autorizado, está 190, está 3190, total. 19 decimal, 35, cotejo. Autorizado, 160 para Eliel, decola da 190 com curva direita após o perfil da El, transição Leda, após direto Eliel, 174, transponder, 119 decimal, 35, transponder. O controle está aí. Correto, 5-4 no 5 da Trip, chame para acionamento no pátio 4, pátio 3. Amarelo. T3217, chame Centro Recife 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. 3325, obrigado, bom final de teste. Pode ir. O TAN 3145 380, Galeão, é isso? É o 360. Ok, será recoordenado então, aguarde um instantinho o TAN 3145. Amador, Pantanal 471162, Pantanal 4711, autorizado acionamento, QNH 1012, chame para o táxi. 1012, porta-táxi, 4-7-9. Tango, 510 para a Ilha dos Frades, novamente, confirme. Ok, e decola direto da sentida 35 para o Noroeste, confirme. Ok, então Charlie Alpha Tango, autorizado o voo para Grupo Zulu, Ilha dos Frades, 500 pés direto, decola da cabeceira 35, com pro Noroeste, em coordenação com a torre 1895, e o transponder do senhor é o padrão 0170, contexto. Charlie Alpha Tango, correto, qual é o PLB? 0 um único no pátio 5, a torre 1895. Bom voo, até a próxima. Livre decolagem, vento 1, 30 graus, 102. Livre decolagem, voo 077. Tiago Fatou, está livre acionar, chegou no contato. De prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Bravo, reporte visual com local de pouso. Zero livre pouso, vento 1, 30 graus, 8 nós. Livre, Mercedes 0 graus. Pouso 077, decola 09, controle 1, 9, 1, 3, 5. 035, 077. Afirmativo, já pode ir se posicionando aí, mas vai aguardar o 37 da Webjet, que está logo já quase passando aí pelo hangar, na final da 1-0, tá visual? É, já pode ir iniciando aí sobre a pista da corrida de táxi, e já assim que avistar o tráfego, já está aqui passando agora, hein? Já pode cruzar para a esquerda para passar por trás do tráfego, só fora do som. 1-2-0 graus, 1-0-2. Agora já está livre, já passou aí, já está cruzando a cabeceira 10, ó. Já está livre para a decolagem. Charla Fatou. Beleza, está presente, decola para o nosso zero. O Gol 755, aliás, mantém autorizado. Boa tarde, Gol no 601, na sua identificação dessa via. Chegada Bonf para 4 mil pés, o QNH 10 Nona. O Nono para o ataque com 181 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. 181, 3h50, Galeão, tá livre o táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, não pode esperar a torre 18, meia dúzia, corrija, torre 18, 95, teu movô, uma boa noite para canal 479. Pátio Índia Alfa, pode esperar 295, obrigado, boa noite. Fala, é o Web 6720, na sua escuta, uma boa tarde. 6720, boa tarde, prossiga na Alfa e Juliette, portão 7. Alfa e Juliette, 07. O Uno 925, coordenei com a equipe de solo após o táxi do Pantanal, pintado com as cores da TAM, sua cauda, tá livre o push. QNH 101 no Uno, chame para o táxi. Tá, ciente da sua frente, mandar para o táxi do 925. Prossiga em condições visuais para o Noroeste, tchau, refotando. Positivo, condições visuais para o Noroeste, está mantendo 75. 1145, portão 4, aguarde o número 2 no setor, expectativa de 5 minutos. Aguardo. É Vera Cruz e Interlagos, o QNH 109. Repete. Máscara Bravo, autorizado, frequência livre.